Então, salve Capão Redondo, GOG na área. É de verdade, irmão. Quebradas, quebradas, quebradas. Todas as áreas. Vielas. Favelas, favelas. Então, não é de hoje que meu povo aperta a mão do inimigo. Vive na casa do opressor. Marrocos, Sudão, Mali, Uganda, Quênia, África, dizimada por doenças que com o mínimo de bom senso estariam erradicadas. Guantánamo, presos, prisioneiros, trancafiados, sem direito a julgamento. América Latina, Capão, a fome e a miséria habita. E a pergunta, irmão, é até quando? Até quando o sofrimento, parceiro? Quebradas. Todas as áreas. Vielas, vielas. Salve todas. Favelas. É isso aí, é na humildade. O GOG no ar, irmão. Só quem acredita diz assim, ó. É desse jeito. Chega. Mensagem positiva é o crime. É o crime. O som batendo forte no falante. É o crime. Ser consciente na voz arrogante. Amante das causas das canções que me comovem. Então, do rap, do gueto, dos pretos que promovem o crime. Do raciocínio lógico pro bem. O crime da identidade própria também. Ei, não sou refém, sou rolo compressor. Sou GOG, o gladiador. Toma valor na questão da postura. Toma valor pra quem suporta a vida dura. Quem me conhece sabe o que eu penso, o que eu quero. Eu corro atrás, sempre mais. Não espero meu nome, meu retrato estampado nas camisas. Jamais foram relacionados ao budil da brisa. Frisam as frases de um poeta contundente. Reprisam rap nacional constantemente. Ei, na frente, minhas regras, meus conceitos sobre a paz. Não ranjo os dentes, masoquistas intelectuais. Quer mais? Canto mais do que o playboy odeia. Então quer mais? Não multiplico o pão na santa ceia. Mas é o crime viver sob pressão da repressão. É o crime saber que não é filme esse mundão. Brutalidade é o pior do supercine. Representa as quebradas do Brasil. É o crime. Quero ouvir. Quero ouvir. É o crime. De churi na mão. Quem é? Eu quero ouvir. De churi na mão. Quem é? É o crime. Quero ver. Uma fortalece. Sou um alucinante e até rejuvenesce. Eu rezo a prece que leva o coração já quase morto. Alegria e alguns momentos de puro conforto. Por mais que eu faça em todo momento do dia a dia. Muitos ainda preferem viver na orgia. Quem diria? Três letras que já dizem tudo. Quem diria? Que o vinil do GOG é um escudo absurdo. Pra quem não sabe o limite da potência ficou surdo. Ergueu no máximo paciência. Eu sou remédio que abala a estrutura. Eu sou remédio sem mistério. Meus filhos, minha mulher, meu o império, protesto, justiça sem decida, surrimo, rua, manifesto, nota 10 pro mano que estuda em criminosos, da comunicação, nossa, minha família, segue a trilha, só louco consciente na guerrilha, no combate, a febre criminosa, eu sou receita, me respeita, meu verso, minha canção, me aceita, credo, hipocrisia, sistema nojento, então prego, sem medo, na autopensamento, que reflete, o imenso poder das palavras, que pra burguesia são malditas e macabras. Brutalidade é o pior do supercine. Representa as quebradas do Brasil, esse é meu crime. Eu quero ouvir. Eu quero ouvir. É o crime. Eu quero ouvir. Então reflita sobre seus conceitos. Então reflita sobre seus direitos. Então reflita, vem jogar no nosso time. Então repita, mensagem positiva é o crime. Na disposição. Eu quero ouvir. na disposição. Quem é? De chure na mão. Quem é? Então, na disposição. Quem é? De chure na mão. Quem é quem? É o time. Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é?